Ok, se assustou. Não termina a paz e adivinha quem chegou. Tá ligado que sou eu. Sente esse flow, inquilino residente, agora que comando o show. O que que você tem? Quem ainda não levantou? Tá doente, fica em casa, toda festa é meu show. Esse é o meu trabalho, pois é quem eu sou. As gatas ficam agitadas e você nem se ligou. Essa tá demais e aquela muito mais. Eu fico olhando, reparando todas mais. Você quem me encantou, você foi que agitou. Desceu até o chão. Oh, oh, oh, não. E os caras bicam. Eu não ligo, eu não, eu não. Eu fico na minha, mas no meio do salão. Eu que tenho controle, eu que mando no show. Abaixa a guarda, pois adivinha só quem chegou. Esse cara tá tirando, ué. Esse sou eu. Esse cara se sentindo, né? Esse sou eu. Esse preto tá se achando, né? Esse sou eu. Esse macaco acha que é quem? Esse sou eu. ATS, baby. Hey, olha quem chegou. ATS, baby. Então, olha quem chegou. ATS, baby. Hey, olha quem chegou. ATS, baby. Hey, olha quem chegou. Se segura, se segura, se segura, filho da. Hey, se segura. Como eu faço, ok. Eu jogo o jogo, ainda deixo o rastro. Yeah, yeah. A bola foi arremessada. Toma na cara, adivinha quem chutou? Camisa 3 é o cara. É tipo imperador, no ataque eu dou trombada. É como lutador, no ringue eu dou porrada. Com minha guarda baixada, e você não ataca. Tá igual seu rapzinho, ele não tacou nada. Já fizeram de tudo pra tentar me derrubar. E mesmo com boicote não é fácil nos ferrar. O som é verdadeiro e sabe onde eu quero chegar. O céu é o limite, negro Beto vai falar. Aproximar pra somar, se quiser pode chegar. Só ligar, só avisar que eu estarei lá. Mas se quiser argumentar, defamar vou te falar. Fecha a boquinha, ouça o som que vai bombar. Esse cara tá tirando, ué. Esse sou eu. Esse cara se sentindo, né? Esse sou eu. Esse preto tá se achando, né? Esse sou eu. Esse macaco acha que é quem? Esse sou eu. ATS, baby. Hey, olha quem chegou. ATS, baby. Então, olha quem chegou. ATS, baby. Então, olha quem chegou. ATS, baby. Hey, olha quem chegou. Se segura. Se segura, se segura, filho da. Hey, se segura, se segura, se segura, filho da. Hey. Toda vez que você me vê nas festas, você fica olhando, me reparando, parece que quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa. Pois então, fale agora ou cale-se para sempre. Se segura, se segura, se segura, filho da. Se segura, se segura, se segura, filho da. ATS, você não me conhece, não sabe quem eu sou. Me escute, grande BH, o número um da cidade. Os bicos que me vê, construta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Os bicos que me vê, construta na balada, tenta ver, quer saber de mim. Não vê nada. Os bico que me vê, construta na balada, tenta ver, quer saber de mim. Não vê nada. Os bico que me vê, construta na balada.